aprender a ser humilde e tolerar. Baixar a guarda em nome do amor. Oh, tanto a perder quando esquecemos de amar. Afinal, todos somos filhos de Deus. Se um de nós está ferido, todos vão sentir. Somos parte de um corpo, devemos nos unir. Nós vamos dar as mãos, unidos como irmãos. Nós precisamos uns dos outros pra ter força. Eu conto com você, você confia em mim. E assim ninguém está sozinho. Pedir pra vivermos em amor, por que então fazer separação?